canal Dicas Telegram, estamos de volta para mais um episódio do nosso Telecast. Quem diria, voltamos depois de tanto tempo parado. E hoje, galera, nós estamos com um formato bem diferente, bem dinâmico. Para quem não sabe, no formato anterior a gente fazia meio que offline, cada um mandava o seu áudio, depois era feita uma edição. Agora não, nós estamos aqui ao vivo com todos os integrantes do Telecast, vamos fazer aquele papo gostoso, bem espontâneo. No Telecast de hoje nós temos já os nossos membros efetivos, né, como o André do canal do GIF, Juliano do canal Inspiração, e temos aí novos integrantes no nosso Telecast, que é o Marcelo do canal Granvix e também o Samej do canal HP News. Eu vou pedir para cada um falar um pouco mais sobre vocês, né, se apresentar, para quem não conhece, saber mais alguns detalhes de cada um. Pode falar aí, André, se apresentar, dar alguns mais detalhes sobre você. E aí, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você está escutando isso. Aqui é o André, tem uns canais aí no Telegram, administrador do Dica Chat, dependente químico do Telegram desde o final de 2015, e vamos aí falar do que a gente gosta, né? Show de bola. Juliano? Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Juliano. Também sou moderador do Dicas Chat, muita gente me conhece, né? Sou aquele tiozão meio xarope ali. Tenho alguns canais também, o canal que tá voltando agora em breve é o canal Inspiração, para o pessoal ficar bem light, bem zen. E talvez muita gente não sabe, né? Mas o Dicas Chat é o nosso grupo de ajuda que nós temos aqui no Telegram. Caso você queira participar, basta você ir lá na busca do Telegram e digitar Dicas Chat ou Dicas Chat, né? Como se fala em português, que você vai entrar lá no nosso grupo para tirar qualquer dúvida relacionada ao Telegram. E aí, Marcelo, dá mais detalhes sobre você, quem és tu? Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo, tô chegando aqui agora junto com a galera. Também sou ADM lá do Dicas. E eu tenho um canal aqui de notícias na região da Grande Vitória, no Espírito Santo, chamado Granvix Notícias. E estou aqui participando com vocês agora. E você, Samej, quem é você? Dê mais detalhes aí. Olá, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala, diretamente de São Paulo, é Samej Spencer, esse adicto do Telegram desde 2013. Eu sou também, como os outros amigos, um dos administradores do grupo Dica Chat. Sou também o host, né? Eu sou também o proprietário e administrador do grupo HP News, né? Um grupo que fala sobre novidades, sobre tecnologias mentais, hipnose, programação neurolinguística e outros assuntos similares. Estou aqui hoje para colaborar, ajudar a enriquecer esse assunto, esse podcast maravilhoso que se trata do sensacional Telegram. E é isso aí, Frank, vamos lá, vamos dar continuidade. Quais são os tópicos que vamos abordar hoje? Cara, nós temos muitas coisas para abordar, viu? Visto que o Telecast ficou um tempinho aí fora do ar, nesse meio tempo teve a atualização do Telegraph e FTTT e também as ligações. Então vamos ver o que cada uma dessas novas funções nos ajuda no nosso dia a dia, também nos nossos canais, nos nossos grupos e assim por diante. Vamos focar agora no primeiro ponto, na primeira atualização que a gente teve desde a última versão do Telecast, que foi o Telegraph, que a gente sabe que o Marcelo é que está usando bastante essa função. Marcelo, você poderia dar alguns detalhes sobre o que é o Telegraph, como que você está usando? Quando você vai abrir uma notícia de um determinado site, você fica ali, demora para abrir, carregar a página. Quando você usa o Telegram, quando a pessoa vai ver essa notícia, quando ela clicar em cima para abrir, rapidamente vai abrir no navegador dela. Entendi, porque eu faço uso relativamente similar ao que você faz, né? Eu publico artigos, textos, coisas relativas, assuntos grandes, para ficar mandando em mensagens de texto, onde não tem tanta usabilidade para negrito, itálico, link, essas coisas assim, que no chat, né, é ligeiramente dificultado, eu utilizo o Telegram. Então, eu tudo ali no Telegram, bonitinho, eu posso adicionar negrito, itálico, imagem, link. Então fica, utilizando também o Instant Preview, né, a leitura rápida, cara, a apresentação do conteúdo fica muito mais atrativo, muito mais facilitado pro leitor estar acompanhando pelo Telegram do que exatamente pelo chat do canal, do grupo, etc. Contando exatamente também com essa habilidade que você comentou, né, que fica fácil para compartilhar com pessoas externamente. Eu basicamente utilizo o Telegraph para produção de tutoriais, né? Muita gente não sabe, mas eu sou professor de português e espanhol. Então, eu utilizo ali basicamente para produção de conteúdo de ensino, né? Tutoriais, e não só dentro da área do Telegram, onde eu trabalho também. Eu tenho feito alguns artigos, algumas matérias, eu tenho publicado por ali para o pessoal do trabalho lá. E é muito prático, tu coloca imagens, tu coloca um link para o YouTube, ele já mostra, tu assiste o vídeo ali mesmo, tu coloca GIF animado de uma tela, por exemplo, para te mostrar umas instruções, né, no geral, assim, tu coloca o GIF, ele já toca ali mesmo. É muito prático, Pode apertar um tweet, por exemplo. Isso, já fazer a integração direta ali, é. Coloca o link, ele já mostra o preview, ele tem esses recursos ali, né? Pra encerrar esse assunto, como eu faço pra utilizar o Telegram? Você vai no navegador, lá no Google Chrome, Firefox, Opera, o que quiser, digite lá telegram.ph, já vai abrir uma página ali pra você preencher, então, fazer Marcelo, a sua postagem. Eu gostaria de sugerir uma forma diferenciada de iniciar o Telegram. Eu sugiro que a pessoa no Telegram vá lá na lupa, na busca, digita arroba Telegram, tudo junto, sem ponto, né? Telegraph. Sim. Telegraph, e inicia o bot ali. Você faz o login ali pelo botão do bot Telegram, do bot Telegraph, ele vai abrir o navegador, você já vai ficar com o navegador habilitado para poder fazer edições, caso seja necessário acrescentar novos conteúdos, corrigir conteúdos que foram digitados ou escritos erroneamente. Fica muito mais fácil você iniciar o bot dessa forma, o Telegram dessa forma, pelo bot, ao invés de utilizar diretamente pelo navegador. Sim, sim, claro. Eu uso mais pelo bot, mas assim, mais para quem tá fora, né? O mais interessante mesmo seria a pessoa estar no Telegram e usar pelo bot, que realmente aí fica muito melhor. Você tem todo o controle de todas as suas postagens. Galera, mas é o seguinte, cara, depois de, eu acho que foi um mês, o Telegram lançou uma atualização que também foi muito boa, que foi a integração com o IFTTT. Nossa, que massa essa integração. Eu sei que o Samej usa muito esse recurso. Você poderia explicar pra gente, Samej, o que é o IFTTT e como você tem usado? Cara, o IFTTT pra mim, cara, sinceramente, foi uma das melhores atualizações que o Telegram trouxe. Né? Pra quem não conhece o IFTTT, né, o If This Then That, Se Isso Então Aquilo, é um serviço que existe desde 2010, que ele integra centenas de serviços na internet para que funcionem de maneira configurada, de maneira programada por você, através de receitas, né, onde você pode tornar o seu smartphone mais inteligente do que ele já é. Então, tem centenas de funções. Como eu disse, tem mais de 300 serviços cadastrados, né? Para quem utiliza a internet das coisas, por exemplo, eu posso configurar para que determinado horário a lâmpada na minha casa acenda, ou eu posso configurar para que o cadeado do portão se abra, sabe? Tem centenas de serviços. Porém, com a integração no Telegram, sabe, eu tenho utilizado bastante assinar determinados feeds e esses feeds serem publicados automaticamente ou nos meus grupos ou nos meus canais, de maneira automática. Então, por exemplo, há pouco tempo eu criei o grupo LetraCast, né, que é um grupo para ouvintes do podcast sobre música, o LetraCast, apresentado pelo Flávio Amans, meu querido amigo Flávio Amans, né, residente lá na Alemanha. Grande abraço, Flávio. O que acontece? Eu assinei o feed do LetraCast lá no IF e integrei com o Telegram. Toda vez que sai um episódio novo do podcast LetraCast, automaticamente o IF já manda lá no grupo LetraCast no Telegram, né, arroba LetraCast, já manda ali automaticamente a descrição, a imagem de capa e o arquivo em MP3 diretamente no chat do grupo, sabe, de maneira automatizada. Eu não preciso fazer mais nada. Eu cadastrei isso, acabou, cara. Só quem precisa fazer alguma coisa é o Flávio Amancio publicar o episódio dele lá. Automaticamente já sai aqui, minutos depois já sai aqui no grupo. Eu tenho um grupo do Flamengo, a galera aí da Nação Rubro-Negra depois pode falar comigo. Todos os vídeos que saem na Flá TV vão pro grupo. Automaticamente, quando sai no YouTube, sai no grupo. Parece uma coisa simples, mas elimina o trabalho de você estar lá no YouTube esperando o vídeo sair, para ir lá no aplicativo, copiar o link, compartilhar com o grupo. É uma coisa que já vem naturalmente, sem a gente precisar de esforço nenhum. E a outra que eu também acho interessante, se você tiver um grupo de amigos que curtem música e todos usam o Spotify, você pode usar esse grupo e mandar o IFTTT o nome de uma música. Daí essa música vai ser automaticamente lançada numa playlist no Spotify. Ou seja, você pode chamar seus amigos, cada um adiciona uma música que gosta, vai adicionando e com o tempo você vai tendo uma playlist com as músicas do que todos os seus amigos gostam. É bem interessante. Então, através do IFTTT, exatamente, eu posso criar uma playlist colaborativa no Spotify. E bingo, exatamente. Pô, cara, que sensacional. Pena que eu sou do lado do Deezer, né? Então, mas aí, cara, olha, eu não sei dizer se o Deezer tem integração. O Deezer é um dos serviços integrados com o IFTTT. Eu não utilizei nenhuma receita similar à que você utilizou. O que eu utilizo do Deezer com o ISQTT, né, que eu recebo a visualização no Telegram, é o quê? Todas as músicas que eu ouço no Deezer são publicadas automaticamente no Twitter, são compartilhadas no Twitter. Se eu favorito uma delas no Deezer, também é salva numa playlist específica no Spotify. Pronto, né? Então deve ser bem parecido o que você pode fazer. Só um adendo, Frank, o FTTT tem quase 400 serviços integrados. Já passou, Juliano, já passou de 400 serviços. Já tem mais, serviços. Né? Mais de 400. Né? Por enquanto, né? Por enquanto. E a cada Pinterest, vez são dezenas de serviços, né? Sim, sim. Pinterest, Instagram, Evernote, Skype, Gmail, Twitter, Spotify. Lembrando que o Telegram é o único mensageiro instantâneo que tem integração direta. É o quê? O Telegram é o quê? É o único mensageiro instantâneo que tem integração direta com o IFTTT. Ah, único mensageiro do mundo que isso tem integração com isso. Porra, cara, olha só que interessante. Inclusive, assim, ó, uma observação. Por exemplo, eu não uso o Telegram ainda. Eu tenho um canal do YouTube lá, que tenho vários assinantes, ou tenho um blog no WordPress, ou tenho uma conta que tem muitos seguidores no Instagram. Eu posso ter um canal no Telegram e não me preocupar em fazer alimentação manual desse canal. Tudo que tu postar nos outros serviços podem ser colocados automaticamente no teu canal no Telegram através do bot. Fala, André. Atingindo mais público sem ter trabalho nenhum, né? Exatamente. Absolutamente. Tem o Medium também, tem o Blogger. Sabe, tem vários, cara, como eu disse, são centenas de serviços passíveis, né, de se utilizarem através do IRC, e todos esses serviços são acessíveis agora via Telegram. É uma atualização que atinge diretamente quem produz conteúdo, né, Samente? Quem produz conteúdo, esse bot é o cara. Santo Graal, é o cara. É o cara, assim como o Telegram. Eu digo que o Telegram são milhares de serviços e tudo em um lugar só. Exato. Você não precisa ter mais outras coisas. Para você utilizar o máximo do IFTTT e do Telegram, só vai depender de uma coisa: sua criatividade. Porque o que dá para fazer, a gente vai passar aqui 3, 4 horas de 3, 4 meses de podcast e não vai conseguir falar tudo. Eu mencionei agora essa atualização mais recente do Telegram, que implantou, né, trouxe para o Telegram as famosas ligações de voz que tanta gente solicitava com o Durov e etc. Cara, você tem usado bastante as ligações de voz, hein? Rapaz, tenho sim, viu? Eu fui sempre um dos defensores das ligações no Telegram. Nossa, como eu queria que elas viessem, velho. Porque, assim, infelizmente, às vezes a gente ficava refém de outros aplicativos para poder fazer ligações, né? Ó, para vocês terem uma ideia, por que eu queria tanto? Por que eu precisava disso? Eu trabalho numa assistência técnica de celular, mas a localização dela não pega bem sinal de operadora. Onde eu fico lá no laboratório, não pega sinal de operadora. Eu entrei pro laboratório, já era, tô sem sinal. Então, para mim entrar em contato com pessoas que estão lá na outra loja e assim por diante, tem que ser via ligação. E as ligações tem que ser VoIP, tem que ser via internet, porque não pega sinal. Então, eu estava querendo demais. Né? Só que, ao mesmo tempo, preocupado. Porque os outros aplicativos têm também, né, esse recurso. Mas a qualidade é muito ruim, cara. Você fala uma coisa, corta. Ah, fala de novo, não ouvi. Tá cortando, tá falhando. Ah, manda áudio. Nossa, era um tédio. Então você tinha essa. Você fala e fica esperando não sei quantos segundos até você obter a resposta. É, você fala e demora, tem um delay eterno até a pessoa ouvir. Então tinha essa preocupação também, pô, mas será que vai ficar igual e tal, né? Mas pra minha alegria, quando o Telegram trouxe, nossa, o que é nossa, alegria! Cara, qualidade show, mesmo com conexões baixas, né? Com conexões baixas nos outros aplicativos, você nem consegue fazer ligações. E nele não, você consegue. Pode ser que no começo da ligação dá umas travadinhas, umas coisas, mas o Telegram colocou um esquema de inteligência artificial. Então ele percebe que tua conexão não tá boa e comprime os dados para que a ligação fique o melhor possível de acordo com a tua conexão, cara. É show demais. Então tô usando todos os dias. Isso é sensacional, cara. Então, assim, a chamada de voz do Telegram vai aprendendo com o seu uso, né? Com a qualidade do sinal que você tem ali no seu dado, né? Seja no Wi-Fi, seja no 3G, seja no 4G. Vai aprendendo com isso e vai adaptando, vai melhorando o sinal, a qualidade, a integração, a entrega do serviço de voz, né, André? Exatamente, exatamente. Para você ter uma noção, hoje lá, o meu patrão prefere fazer 1000 vezes ligações via Telegram do que pelo sinal de operadora mesmo. Porque ele fala, cara, a qualidade é outra coisa. Porque como eu te falei, a gente tem aquele problema do sinal, né? Então eu recebo todo dia ligação do meu patrão via Telegram. Cara, sensacional. Eu confesso que faço pouquíssimo uso de ligações, seja via Telegram, seja via celular, normal, habitual, sabe? Mas ouvindo agora você me falar isso daí, cara, pode ser. Aí, eu fiz alguns testes quando no lançamento, né? Na data do lançamento das chamadas de voz do Telegram. E eu lembro que, utilizando 3G, meu aparelho não suporta 4G, né? Utilizando 3G, eu liguei para um amigo na Alemanha, fiquei 8 minutos falando no telefone com ele ali, explicando, né, as novidades do lançamento e etc. Ele, um usuário recente do Telegram, e nenhuma vez teve engasgo, nenhuma vez teve um delay gigantesco, sabe? Você falava e já ouvia a resposta na hora, fiquei 8 minutos sem interrupção. E eu atrasando 3G, cara. Pô, foi sensacional isso, sabe? Quem é usuário sim sabe o quanto é horrível o sinal que eles entregam, sabe? Toda hora fica caindo, toda hora fica diminuindo a qualidade, porque pelo Telegram foi uma maravilha, cara. Isso é reflexo da eficiência na compressão dos dados, né? Tu pode ver, se tu for olhar no histórico de uso de dados das ligações, o uso é ínfimo. Tanto é que o pessoal que tem plano de dados limitado, a gente recomenda utilizar a ligação pelo Telegram, porque o uso de dados vai ser mínimo. Quer dizer, então, que agora que tem essa novidade de ligação, qualquer pessoa no mundo vai buscar lá minha arroba, essa minha existência, e vai poder me ligar? Não necessariamente. O Telegram implementou um sistema de filtro bem, bem, bem interessante, bem legal. Eu posso definir quem pode me ligar. Se eu quiser, por exemplo, eu não faço uso de ligações, eu posso bloquear totalmente. O pessoal vai tentar me ligar, não vai conseguir. Ele vai ser avisado que não, essa pessoa não aceita ligações. Ou eu posso manter só ligações permitidas dos meus contatos. Então eu só aceito ligações recebidas pelos contatos. Então só as pessoas que já estão na sua lista de contatos conseguem ter autorização para poder te ligar. Podem me ligar numa boa e o restante não. Ou eu posso liberar geral, como se diz, né? E todo mundo, quem quiser, pode me ligar. Inclusive, tu pode até mesmo fazer uma espécie de blacklist. Tu definir, digamos, eu não quero receber ligações de ninguém, com exceção de tal pessoa. Isso é possível fazer também. Inclusive, Samed, olha só como é complexo o sistema de configuração dele, para não complexo no sentido de utilização, mas no sentido de opções que ele te dá. Se eu marcar para mim receber ligações dos meus contatos, eu posso colocar exceções para mim sempre receber ligações de tal pessoa ou nunca receber ligações de tal pessoa, mesmo ela estando nos meus contatos. Vê, isso é interessante, né? Depois que eu falo que Durov é Deus, não chega tanto, não chega tanto. Pra quem não sabe, talvez o pessoal deve estar ouvindo a gente se perguntando, poxa, quem é esse Durov que essa galera tá falando, né? É o criador do Telegram, é o cara que está por trás do Telegram, né? E um detalhe que a gente não falou, que torna as ligações com essa qualidade que a gente comentou, é que o Telegram tem computação distribuída no mundo todo, né? Ele tem servidores no mundo todo. Então, num aplicativo de mensagens tradicional, como é que funciona a ligação? Você está vamos citar um exemplo, você está em São Paulo, vai fazer uma ligação para quem está no Rio de Janeiro. Essa conexão vai lá para o servidor, que geralmente está lá nos Estados Unidos, e depois volta lá para completar a ligação lá para quem está no Rio de Janeiro. Então ele faz esse percurso todo, né? E por isso que tem esse delay na conexão. O Telegram não, ele vê qual é o servidor que está mais próximo entre vocês dois, vai escolher sempre o caminho mais próximo para diminuir esse tempo de resposta. Por isso que ele é muito mais eficiente também. Existe aí alguns usuários que estão testando uma versão de teste do Telegram, né? Que é o Telegram Beta. Já descobriram algumas coisas, né, que estão para vir aí, que é o Telescope. Eu sei que o Juliano já usou o Telescope. Pode explicar para a gente mais ou menos, Juliano, como é que é, que funciona? Tem um exemplo de uso bem prático que poderia ser implementado, né? A utilização dos recursos do Telegram vai mudar de pessoa para pessoa, né? Vai depender da criatividade de cada um. Por exemplo, tinha um cara que eu seguia até um tempo atrás no YouTube, que era o Maurício. Ele tinha um programa chamado Cabide Celular, e daí ele postava vídeos depois que ele terminava de assistir o filme no cinema, né? Ele colocava um vídeo no YouTube lá, do comentário dele do filme, por exemplo. Isso será facilmente implementado por meio do Telegram para fazer como se fosse um portal de vídeos pessoal. Então, eu tenho o meu canal público, eu vou postar as minhas videomensagens ali, minhas mensagens de vídeo ali no canal público. E quem está de fora, por exemplo, quem não tem o Telegram ainda, vai ter acesso àquele portal para visualizar os meus vídeos. vídeos de até um minuto, inicialmente. É, fiquei ansioso também para conhecer essa nova função a ser integrada em breve aí, cara. Ah, já fica a dica, né? Isso daí, assim que liberado pro aplicativo oficial, né? Para que todos utilizem, teremos um episódio falando sobre essa atualização. Estamos na expectativa aí. Para vocês que não perceberam, eu fui, tomei banho, me arrumei, jantei escutando sobre o Telegram. Tem coisa melhor? Não tem, né? Quem usa o Telegram, compartilhe com seu amigo, compartilhe com sua família, compartilhe com sua namorada, com seu namorado, porque só vai ter a facilitar a sua vida. Não use o Telegram só como um mensageiro, utilize como uma ferramenta para você ler notícia, utilize como uma ferramenta para você transformar alguns arquivos, utilize para você espalhar o conteúdo do que você faz, do que você vende, e você só vai ter a ganhar. Enviar e-mails e outras coisas. E muito mais. E se alguém que está ouvindo a gente aí quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, como é que faz? Ah, isso é bem simples. É só enviar um e-mail para o contatotelecast@gmail.com. Enviou o e-mail para nós, automaticamente a gente vai receber esse e-mail lá no Telegram, diretamente, por meio de uma integração. No nosso grupo, né? Lá no nosso grupo, né, do Telecast, por meio da integração do Telegram com os serviços, né, do IFTTT. Então, quem mandar um e-mail para o contatotelecast@gmail.com, a gente já recebe no grupo lá e já chegou em nós. O pessoal também pode entrar em contato com a gente, Frank e Juliano, através do @dicaschat. O grupo de ajuda a respeito do Telegram, onde nós, como administradores e outros usuários, né, com nossos mais de 1.200 membros lá no grupo. Mais de 1.300. Tá, então, passou já. Mais de 1.300 membros que ajudam entre si, né, um grupo de ajuda mútua, ensinando, né, dando dicas e orientações sobre como utilizar melhor o Telegram. Ô, Sameji, diga. Quantos grupos são para 1.300 pessoas? Deixa eu ver aqui, divide por 256, eu sou ruim de matemática. Alguém pode me ajudar? Dividiu o quê, rapaz? A gente tá no Telegram, que cabe até 5 mil pessoas lá no supergrupo, rapaz. 5 mil pessoas em um único grupo. Mas fica bagunçado, Samed? De forma alguma. Além da possibilidade de inserir mais de um administrador, temos ainda bots de administração de grupos e supergrupos que facilitam, automatizam processos e torna o ato de administrar um grupo muito mais dinâmico, automático, perfeito, controlável, e prazeroso. Prazeroso. Eu tenho grupos, mais de 5 grupos, sabe? Estou administrando, se me fala a memória, 4 ou 5 grupos, né? Tenho mais de um canal também. E amigo, Telegram é vida. Muito bem. Se eu quiser falar com você, como que eu faço, meu amigo? Onde eu encontro o Frank no Telegram? Ah, é simples, é só você mandar mensagem lá, usar a busca, né, digitar Frank Cell com 2 L's que você me encontra lá. Mas eu prefiro que mandem a mensagem lá no grupo. Perfeito. Juliano, e você, como é que eu faço pra te achar no Telegram? @JulianoDornelis com 1 L só. Pode mandar mensagem lá que eu se for mensagem séria e mensagem, eu sou bem tranquilo, não marco ninguém como spam. Se for respeitoso comigo, serei também. Só não pode nudes. Só não pode nudes nem pedir internet grátis. André, como é que eu posso participar, meu amigo? Você pode me encontrar pelo @AndréHSampaio. Eu também sou como o Juliano, sou bem amigável. Pode dar o toque lá. Ou então, como o Frank disse, pelo @DicasChat. Que também iremos lhe ajudar com todas as dúvidas, obviamente, que soubermos responder. E você ficar craque no Telegram também. Perfeito. Marcelo? Opa! O meu é @mpatrocínio. Mas, como todos aí, estamos lá no grupo. Eu queria deixar só uma dica aqui pro pessoal que tá chegando agora no grupo, que vai entrar. Sempre dá uma olhadinha nas regras do grupo. Por dá uma olhadinha antes de interagir. Por favor, leia as regras. E mais importante que siga as regras. Exatamente. Não esqueça da hashtag. E é isso aí, pessoal. Quem quiser falar comigo também é só procurar lá na busca global do Telegram, @SamejSpencer. Samej com J mudo e Spencer tudo com a letra S. Então, galerinha, estamos aqui finalizando mais um Telecast. E vamos lá, até a próxima, tchau, pessoal. Tchau. Valeu.